separa quem é de verdade. Eu fiz isso com metade da idade. Eu vi manos colocar real no nome, mas acho que não aprenderam sobre lealdade. Do mano KT eu sinto mal saudade. O meu mano W peço liberdade. Desbravamos o mundo com cara e coragem. Só sabe que é de mentira quem é de verdade. Amor e ódio andam lado a lado. Eles mandam recado, eu continuo intocável. E eles nunca vão poder fazer nada comigo. Se tu encosta em um dos manos é recebida a tiros. Foda-se a indústria, eu sou um negro rico. Foda-se esses merda, eu sou novinho e rico. Eles colocam algema, não aceite isso. Eu prefiro ser odiado por cantar o que vivo.